para já estar a decorrer, a nível de logística e dimensão, tem algum significado? Tem realmente uma expressão muito interessante, nomeadamente eu que sou responsável pelas questões técnicas, fazer os cálculos e os programas, posso dizer que me enganei pela positiva, claro. Por exemplo, é a segunda vez que se realizem em Aveiro e já com um intervalo temporal bastante significativo, uma especializada de raças portuguesas, que tem lugar hoje às 16h30, que é importante porque vamos ter 14 raças, portanto é património que está em causa e convido a visitar porque realmente poderão entrar em contacto praticamente com todas as nossas raças. Eu fiz um cálculo para 40 cães e temos quase 90, o que quer dizer que houve uma adesão extraordinária por parte de criadores e expositores portugueses. E amanhã é ainda melhor, porque vamos ter 11 países representados, nunca tal aconteceu em Aveiro, países como os Estados Unidos, Brasil, Rússia, portanto países muito longe de Portugal. Nomeadamente posso dizer que estarão mais de 110 raças representadas, são quase 600 cães, e Aveiro começa para nós a estar na rota não só da sinologia, da canicultura, mas também como turismo. Sabemos que há gente que alugou casas e está aqui em alguns hotéis desde praticamente o fim de semana passado. Portanto, é um evento que eu convido a visitar mesmo para quem não seja um futuro detentor de um cão ou de um gato, porque temos outros animais aqui, como sabem, a mim compete-me falar mais dos cães, mas que atrai gente a Aveiro, isso é muito importante. Esta é uma atividade que também tem algum peso a nível económico, tem uma dimensão económica, as empresas que se associam, ligadas, interligadas com esta atividade. Obviamente, enquanto criador, não, posso dizer, porque eu também sou criador e no ativo, embora ocasional, não sou uma produtora, faço uma ninhada de vez em quando, obviamente que não é. Aquilo que se deseja é que seja uma atividade que se autossustente, mas isso não é verdade, é um mito. Muita gente pensa que os criadores ganham muito dinheiro, mas se pensarmos que nós alimentamos um cão adulto que é um reprodutor durante muitos anos, que o adquirimos, cuidados veterinários, etc., obviamente que não, basta só pensar um pouquinho, mas envolve muita coisa, muita atividade comercial, como desde as rações aos utensílios, a própria veterinária e também, hoje em dia, muito procurado por donos de cães, eu acho lindamente, são os seguros. Seguros de saúde que realmente diminuem, francamente, custos a quem tem um cão. E funcionam muito bem, também posso dizer que funcionam muito bem. Não estou a fazer publicidade, mas estou a falar de uma parte que faz parte desta economia, deste microcosmos, que está a começar a funcionar muito bem. Aderência de público, qual é a expectativa? Eu queria pelo menos chegar ao número do ano passado, salvo erro, foram 11 mil. 11 mil nos dois dias, claro. O Conselho e o Distrito de Aveiro penso não ser muito receptivo a esta área, mas é a altura de começarem a ser e visitarem, verem que isto acaba por ser um bom fim de semana, um fim de semana interessante.